foi da saudade que nasceu esse meu samba pra você em Nova York. Meu bem, foi da saudade que nasceu esse meu samba pra você em Nova York. A saudade dos teus olhos, das tuas mãos. Ai, meu amor, eu estou sozinho, sem você, sem teu carinho, mas sei que é meu o seu amor. Os seus beijinhos, seu sorriso a me esperar. Ai, meu bem, só por isso eu vou voltar. Well, say now, now. Rio, Rio, in the sound of Brazilian Bossa Nova in New York. Say now, Rio, Rio, in the sound of Brazilian Bossa Nova in New York. Bossa Nova is my music, and it is Brazil's music too. You made the jazz, and we made a bossa nova, but man, we dig then, bustu. So I'm a singing the Brazilian bossa nova, oh yes, in New York, for you. Thank you, Mr. Fry. Music too. You made the jazz, and we made a bossa nova, and so but man may think then luck. Ah, would like us to. So I'm singing the Brazilian bossa nova, oh, in New York, for you like a cunning, oh.